Esse curso nós desenvolvemos como resultado de questões do nosso próprio casamento. Na realidade, o que vocês vão ouvir aqui hoje à noite normalmente leva 6 horas para a gente comunicar. E normalmente a gente faz em um sábado o dia inteiro, ou no acampamento Ebenezer, no recanto Permanecer, em Campo Jordão, em duas noites e 2 dias. Então, nós queremos comunicar, pelo menos, uma visão panorâmica dessas ideias. Se você quiser ouvir o curso inteiro, você pode entrar na internet e no site permanecer.com.br, www.permanecer.com.br. E o curso inteiro está gravado. Agora que você tem um livreto, você também pode acompanhar e ver esse material. Também eu convido, se quiser, nós vamos ministrar esse curso em Campos Jordão no primeiro fim da semana de junho, no dia 1, 2 e 3. Chegando na sexta-feira à noite, a gente trabalha umas 3, 4 horas no sábado, aí depois o pessoal pode passear em Campos, conhecer a cidade, e aí a gente termina no domingo de manhã, e aí você volta para a sua cidade. Lá pelas 2 horas a gente termina de almoçar, pode voltar. E você pode entrar no site permanecer.com.br e pegar informação. Então, se você quiser, você pode também ou ver na internet ou chegar e fazer com a gente lá em Campo Jordão esse curso. Talvez um dia a gente volte aqui e separa um sábado o dia inteiro, promove e faz 3 horas de manhã e 3 horas na parte da tarde. Mas eu acho que hoje à noite nós podemos tocar nesses assuntos de uma forma rápida, mas de uma maneira que vai ajudar. Porque o conteúdo não é complexo. O conteúdo é bem simples. É muito simples. Você vai sair daqui hoje à noite sabendo, vai dizendo, puxa, aquilo é tão simples. Mas o problema é que tudo é complicado quando você não sabe o que é que você está fazendo. Uma vez que você sabe o caminho para algum lugar, é simples. Mas se é a primeira vez e você não tem boas direções ou instruções, aí complica. Aí complica. E muitas pessoas casam e não têm nas suas mentes, na sua compreensão. Eles não sabem descrever o que é um casamento feliz. Eu nunca fiz um casamento para um casal que queria ser infeliz. Nunca. Nunca falei com ninguém, vamos casar para sermos tristes. Eles, todo mundo quer ser feliz, isso é natural. Agora, se você perguntar para uma pessoa o que é um casamento feliz, às vezes a pessoa não sabe nem descrever. Então, ela não sabe chegar onde ela quer chegar, porque não sabe nem o que é. Porque talvez não viu o seu lar, ou talvez já passou por um relacionamento difícil. Então, ela não sabe, não sabe. Quando eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade. E a Pamela tinha 19. A gente estava cheio de sabedoria. Entendeu? 20 anos, 19 anos, alunos na faculdade bíblica, cheio de paixão pelas coisas de Deus, amando Jesus, sonhando em ministério. E a Pamela vem de uma família bem formada, uma família evangélica, uma família, o pai dela era missionário aqui no Brasil. A Pamela chegou aqui no Brasil em 1953. Então, a família estável, uma família formada, uma família bem voltada para as coisas de Deus. Eu não, eu vim de uma família cristã, porque nos Estados Unidos, naquela época dos anos 50, quase toda a família era uma família evangélica, como aqui no Brasil muita gente é da igreja católica, todo americano era da igreja evangélica, ou metodista, batista, presbiteriano. Mas não era uma família vivendo sua fé. E meu pai teve um problema com bebida. E eu acho que ele pegou esse problema com bebida, porque ele não veio de uma família bem formada também, ele sofreu muito na infância dele. E ele casou com a minha mãe e nasceram 6 meninas. Aí fizeram uma cirurgia para minha mãe não ter mais filhos. 7 anos depois eu nasci. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Que bom que o médico errou, eu não sei. Que Deus quis que eu acesse, né? Mas meu pai, quando eu nasci, ele parou de beber durante 4 anos. E tanta felicidade, finalmente ter um filho homem, ele parou de beber. Mas quando eu, as memórias que eu tenho do meu pai, infelizmente são memórias de beber todo fim da semana. Meu pai trabalhava na ferrovia norte-americana, ele nunca perdeu nem um dia de trabalho durante 30 anos. 30 anos sem faltar um dia. Era um homem muito disciplinado, mas todo fim da semana meu pai bebia muito. Quando eu estava com 10 anos de idade, num domingo à noite, era minha responsabilidade dormir perto do meu pai nos fins da semana, porque entre todos os membros da família, eu era o menino dele. Então ele sempre me tratou muito, muito bem. Mas quando ele estava bebendo, ele ficou meio violento com o resto da família. Então sobrou para mim a responsabilidade de dormir perto dele, porque a casa era pequena. Infelizmente, eu estava com ele naquela noite, quando eu tinha 10 anos de idade, quando ele morreu de um infarto, assim. Então, um momento ele estava, nesse momento, depois ele foi embora. Aí a minha mãe casou de novo, eu não gostei do meu padrasto. Isso me levou para a igreja, finalmente eu aceitei Jesus. Mas quando a família casou comigo, ela estava casando com um jovem apaixonado por Deus, mas na vida interior muito confuso. Intenções boas, mas muito medo, muita revolta, muita raiva. Aí Deus trouxe para mim uma pessoa que vem de uma família estável. A gente casa. E eu casei naquele dia, me lembro, no dia 28 de maio de 1971. Casamos. E eu me lembro que eu estava casando para ser feliz. Eu estava casando para ter uma esposa comigo, para eu poder ser pastor. Eu estava casando com ela porque eu queria evitar a solidão. Era tudo. Eu sonhava em ter um casamento feliz. Mas logo depois de casar, a Pamela ficou grávida. Depois veio o primeiro filho, depois veio o segundo filho, o terceiro filho. A gente mudou de casa 8 vezes, eu acho, em menos de 10 anos. Mudamos de um país, dos Estados Unidos para o Brasil. E durante todo aquele estresse, foi revelado para nós essas sequelas do meu passado e os problemas, e começou a ameaçar nosso casamento. E começou a ter problemas no casamento. Não era uma questão de más intenções, era um problema de compreensão, paradigmas. Eu não sabia nem descrever o que é um casamento. E eu era pastor, formado em biologia. Mas essa coisa não foi me dada de uma forma clara. Então eu comecei a pedir para Deus esclarecer para mim o que é um casamento. Agora, Pamela, ela já tinha na mente uma visão mais saudável de um casamento. Mas foi necessário a gente juntar o que ela estava vendo, o que eu estava vendo, e acabamos criando uma visão do nosso casamento. E a gente tinha que fazer 6 ajustes, 6 mudanças no nosso casamento. Então esse curso, 6 metáforas de um casamento feliz, poderia ser dito, poderia falar assim, 6 ajustes. Então o que eu vou descrever para vocês hoje à noite, eu quero que você ouça assim. Vamos ver essas 6 metáforas para ver se talvez a gente precisa fazer uma ou duas ou 3 ou 4 ajustes. Pode ser que você saia dizendo, não, estamos bem. Eu duvido que vai ser assim. Acho que todo mundo tem que fazer alguns ajustes. Eu nunca fiz esse curso que o pessoal não me falou, olha, vi agora onde está o problema. E agora, uma vez que você vê o problema, agora você sabe que você tem que atacar, que tem que mudar. Então, a primeira dessas mudanças... Opa! Ah, deixa eu parar aqui. Acabamos de voltar dos Estados Unidos e esse aqui é nosso filho Kevin, que é um pastor, ele tem um filho Mason e Max. Essa é nossa filha Rebecca. Olha, olha o trabalho que ela tem. Um, dois, três meninos com menos de 4 anos. E ela quer mais filhos. Eu não sei se ela está doente, não sei o que é, mas ela... E o marido dela, John, também é pastor. E então é uma família abençoada, que nós acabamos de voltar e visitar eles agora. E essa aqui é a esposa do Kevin, a Suzy. Então esse aqui é o nosso filho Ken. É difícil acreditar, mas esse menino vai completar 40 anos esse ano. Isso me faz muito sentir muito velho. Mas ele também é pastor e homem de negócios. E essa é a esposa dele, a Kelly. Nós chamamos ela de Santa Kelly. Para que mulher que consegue morar com Kenny é santa mesmo. Então, porque ele é forte mesmo, mas ela é uma santa. Eles têm um lindo casamento. Ele tem a Kayla, o Chase e o Hannah. E eles visitaram a gente aqui no Brasil recentemente. Foi muito lindo ter eles aqui. E aqui é nossa filha Raquel. E o Mark é o marido dela. E os 3 filhos aqui. Uma família linda. E aqui com alguns dos netos, né? Não, nem todo mundo estava nessa foto, mas estavam aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui são as metáforas. A primeira delas aqui é a imagem de Deus. Por que casamos? Essa é a primeira pergunta. Por que casamos? Quer casar por quê? Qual é o alvo do casamento? Em termos bíblicos, o que é o alvo do casamento? Primeira metáfora. A segunda, essa aqui, como decidimos? Coração do casamento é a capacidade de tomar decisões a dois. Se você não descobrir como tomar decisões com seu marido, com sua esposa, é a mesma coisa de ter um coração que não funciona. Você tem que ter um plano de como decidir. Descobrimos isso no nosso casamento, e durante 35 anos eu estou aconselhando casais, e o coração do problema sempre é a questão de como decidir. A terceira, essa aqui, é o DNA. Como conceber um futuro? Como ter o futuro que você quer? Como é que você vai conceber o futuro? Como é que Deus dá para a gente um futuro? A gente vai falar sobre isso. E as mãos aqui, uma vez que você tem a decisão, como executar as decisões? Quem faz o quê? Existe uma regra? Quem cozinha? Quem limpa? Como é que você decide quem faz o que no casamento? Como executar as decisões? E essa aqui são uvas. Isso fala de onde vem felicidade. De onde vem felicidade? O casamento produz felicidade? É uma boa pergunta. Porque muita gente casa para ser feliz. Eu casei para ser feliz. A Pamela me curou disso, porque ela falou assim: Carlos, eu estava feliz antes de casar com você. Eu não sabia nem como receber essa informação, porque eu queria ser a fonte da alegria dela, mas ela disse: eu estava feliz antes. Então nós ensinamos as nossas filhas: vocês vão estar prontos para escolher um homem com quem você vai casar quando você não precisa de um homem para ser feliz. Você concorda ou não? O grande segredo é que você não pode colocar na sua vida uma pessoa que é a fonte da sua alegria, senão Deus. Porque nenhum ser humano pode aguentar a pressão de ser sua felicidade. Ninguém aguenta. Você foi criado para Deus ser a fonte da sua alegria. Então, isso não quer dizer que não pode estar alegre um com o outro, mas eu garanto para você, a Pâmela é uma mulher feliz em Deus. Não é feliz porque ela vive com Carlos. E foi assim no início, mas eu queria ser a fonte da felicidade dela, para ela precisar de mim até o ponto de depender de mim. Mas isso foi uma doença. A gente vai falar um pouco disso, porque é muito importante no casamento. E a última coisa é intenções unidas. A gente vai falar sobre a importância de todo dia você reafirmar que suas intenções não mudaram. Sabe como é? Se você duvidar das intenções de uma pessoa, você não descansa na presença daquela pessoa. Se você está perto de alguém e você pensa que ela tem uma agenda secreta ou ela tem umas intenções más, você não consegue descansar com essa pessoa. No casamento, se você começar a duvidar das intenções do seu marido, da sua esposa, isso gera imaginações e medos e todo tipo de sequela no casamento. Então são seis coisas. Então, no meu casamento com a Pâmela, aqui são seis ajustes. Primeiro ajuste: por que casamos? Tive que fazer um ajuste. A razão que eu tinha na minha mente não era boa, não era suficiente, tinha que mudar. Segunda coisa: como decidir? A gente tinha um sistema de tomar decisões que era basicamente: Carlos decide. Jogamos fora aquilo porque não é bom e nem bíblico, e colocamos outra maneira de decidir no nosso casamento. Terceira coisa: a gente entende que é nosso futuro, nós temos que conceber na presença de Deus. Eu vou explicar isso. A quarta coisa: a gente executa. Eu com uma mão direita e a Pâmela com uma mão esquerda, e planejamos quem vai fazer o que, e a gente vive um sim, sim e não, não em tudo. Quem diz que vai, vai. Quem assume, fazer. Então a gente tem um sistema de lealdade entre nós dois na área de executar decisões. Também a alegria, a melhor coisa que eu posso dar para a Pâmela é um marido feliz. Você prefere viajar com alguém feliz ou infeliz? Pensem em uma viagem de 10 horas com alguém infeliz. Quer ir? Imagine 40 anos. Então, o melhor presente que eu dou para a Pâmela todo dia é um Carlos feliz em Jesus Cristo. Viajar com esse Carlos é gostoso. O Carlos chateado, esquece, você não quer nem entrar no carro comigo. Então, a melhor coisa que eu dou para a Pâmela todo dia é a felicidade que eu achei em Deus. E a última coisa é, todo dia, a Pâmela tem que saber que ainda quero estar com ela da mesma forma do dia do nosso casamento, quando eu disse, eu aceito você para ser minha legítima esposa. De alguma maneira, eu preciso comunicar essas minhas intenções. Não, não é complicado, mas cada uma dessas coisas, vou tocar nelas, a gente vai muito rápido, mas eu acho que vocês vão poder pegar essas coisas com bastante facilidade. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tá, vamos começar aqui. Se você tem um livreto que você quer anotar, pode anotar. Se você quer só ouvir, tudo bem. E o livreto, no fim, tem todas as respostas. Então, se eu estou indo muito rápido, as respostas estão no fim. No site, você pode voltar e ver esse curso. Mas meu alvo hoje à noite é a gente comunicar, mais do que qualquer coisa. Não é preencher o livro, mas o livro é uma ferramenta para você usar, tá bom? Deixa eu falar para você uma coisa muito importante. Deus é fonte das fontes. O que quer dizer isso? É fonte de todas as satisfações. Um amigo meu, o nome dele é Tibor Feldmar. Ele é judeu, ele amigo e tem uns 86 anos de idade, ele sobreviveu ao Holocausto. E ele tornou um dos meus amigos no sul de Flórida. Eu estava pastoreando uma igreja lá, ficamos lá 18 anos no sul de Flórida, pastoreando uma igreja, e voltamos ao Brasil só em 2005. E ele, como judeu e homem que também fala a língua hebraica, eu perguntei para ele, eu falei: Tibor, quando um judeu ouve o nome Jeová, ou Deus, o que você, como judeu, o que você ouve quando você ouve o nome Jeová? Ele disse: fonte das fontes. Eu falei: quer explicar? Ele disse assim: Carlos, Deus para nós é generoso. Deus para nós é fonte de cada coisa pura e linda que existe. Ele é fonte de tudo que é bom. É assim que nós pensamos quando ouvimos o nome Jeová, ou Deus. Isso é muito importante no seu casamento, porque o casamento é uma coisa linda e boa. Os primeiros dois capítulos na Bíblia falam de casamento. Na sua Bíblia só tem dois capítulos verdadeiramente cheios de felicidade: Gênesis 1 e 2. E depois de Gênesis 1 e 2, a coisa vai para o inferno. Até 1 e 2, beleza. Deus viu tudo que havia feito, estava muito, muito, muito. Depois de capítulo 3, você tem Adão e Eva correndo da presença de Deus, fugindo, se escondendo. Capítulo 4, Gênesis, Caim mata seu próprio irmão. Começa e não vai bem, e não está indo bem até hoje. Mas um fato continua: Deus é generoso. E Deus é fonte das fontes. Então, uma coisa que eu quero que você grave na sua memória: Deus quer dar para você um casamento feliz. A maioria dos casais que perdem seus casamentos não é por falta de esforço. Porque o que eu tenho visto é que as pessoas lutam mesmo para salvar seus casamentos. A maioria das pessoas que perdem seus casamentos não é porque não tentaram. A maioria deles acha que um casamento feliz vem da gente. Mas a verdade é outra. Um casamento feliz é uma vem da fonte das fontes. Um casamento feliz é uma dádiva. Seu papel não é se esforçar. A Bíblia fala assim: o justo viverá pela fé. E fé é receptividade. Eu não vou te dar hoje à noite uma lista de tarefas. Eu vou te dar uma visão. Paradigmas. Porque se você consegue ver, você vai mudar e seu casamento vai começar a manifestar o agir de Deus. E não é um esforço que faz isso, é uma cooperação sua com essas lindas verdades. Deus é fonte das fontes. Deus sustenta as satisfações diárias. Ele levanta o sol, ele manda a chuva, ele faz crescer a colheita, da comida que a gente come. O sistema que Deus criou aqui nesse mundo está alimentando diariamente bilhões de pessoas. E seu casamento também é parte de um ecossistema que a gente vai descrever daqui a pouco. Seu casamento pode ser feliz. Eu sei que muitos de vocês têm medo que não vai dar certo. Eu tinha muito medo que meu pai faleceu porque eu não gostei do meu padrasto. Eu tinha muito medo, para mim esforcei muito para fazer a Pamela feliz, para fazer meu casamento funcionar, mas não deu certo. Esforço não é o segredo, é o que você está vendo e recebendo dessa fonte que é Deus. O paradigma é super importante. Vou te contar a minha história do poder de um paradigma. Sabe o que é um paradigma? Paradigma é uma maneira de ver. Se você tem um paradigma, você defende aquilo. Por exemplo, certa vez um grupo de pessoas estavam viajando num vagão de trem, no metrô, em Nova York. E tem uma regra no metrô. E tem essa regra em São Paulo também. É regra de elevador. Não é lugar para criar relacionamentos. É a regra do metrô. Você não entra no metrô para fazer amizades. Você entra e quase não fala com ninguém. Porque não é um lugar para falar com ninguém. É um lugar para só você entrar e sair. Então, a regra é mais ou menos assim. Você entra no elevador, você diz bom dia, tudo bem e pronto. Nada mais. Senão a pessoa estranha que você está querendo bater um papo no elevador. É uma regra que a gente tem. Certa vez, esse grupo estava no vagão do trem, viajando, e de repente entrou um homem com 4 filhos pequenos. E esses filhos estavam completamente fora de controle, completamente fora de si, quase gritando, correndo, pisando no peito de todo mundo, quebrando a regra do metrô, de não mexer com ninguém. E o pai, ele tinha uma maneira assim, como se fosse alguém sonhando e não ouvindo nada, não vendo nada. E finalmente um senhor de uma certa idade, que não tinha mais paciência com esse tipo de coisa, falou para esse pai, disse: olha, senhor, por favor, cuida dos seus filhos. O senhor não está vendo? Eles estão pisando o pé da gente, estão gritando, estão criando uma bagunça total. Porque o paradigma desse senhor de idade era o quê? Esse pai não presta. Esse pai é ruim. Esse pai, ele precisa que alguém cobra dele uma atenção maior. É paradigma. De repente, o pai abriu seus olhos e olhou para esse senhor de idade e tinha aquele olhar não de brigar com ele, mas um olhar de tristeza, de arrependimento. E ele disse: olha, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Ele chamou os filhos para perto deles. Eu sinto muito. Acabamos de sair do hospital. A mamãe deles acabou de falecer. O que aconteceu? Quando o velho ouviu isso, e quando as outras pessoas do trem ouviram isso, o que aconteceu? Agora não são mais crianças chatas. São crianças sofrendo. São crianças sem uma mãe. E todo mundo começou a ajudar. Oferecer carona, dinheiro. Podemos ajudar? Como é que você precisa que alguém ajude você amanhã com os filhos? Por que você vai fazer? Por quê? Porque mudou o paradigma. Não existe nada na vida mais importante que você examinar todo o paradigma que está governando a sua vida. Porque as suas avaliações das pessoas dependem dos paradigmas que você tem. Nós temos os amigos Josmar e Marisa, que moram em Campos Jordão. Eles são os donos do acampamento Ebenezer. E lá no acampamento Ebenezer, nós temos nosso centro de retiros Permanecer, Recanto Permanecer. Esse casal é sensacional. E nós gostamos demais deles. E nós temos algo em comum. Nós gostamos de pizza. Quem é que gosta de pizza? Alguém? Se não tiver pizza no céu, eu vou abrir uma pizzaria, tá bom? Você vem me ajudar, eu tenho certeza que não tem pecado na pizza, pode ter no céu. Então nós combinamos com Josmar e Marisa de encontrá-los numa pequena cidade do Vale do Paraíba, perto de São José, onde a gente mora. A cidade se chama Quiririm. Quiririm é uma colônia italiana e tem uma boa pizza lá. Então Josmar e Marisa, que moram lá em Campo Jordão, 1.700 metros acima das preocupações que é o tema da cidade. E nós moramos no Vale do Demônio, lá embaixo, perto da Dutra. Eles moram lá no céu, a gente mora na confusão. E a gente gosta muito do acampamento deles. Então a gente marcou para encontrá-los em Quiririm, que fica perto de Taubaté. Então eles desceram de Campos e nós chegamos de São José. E a nossa ideia era comer a pizza e subir e passar a noite lá no acampamento, naquele silêncio, naquele frio, naquele lugar gostoso. Comemos uma boa pizza, eu estava super feliz, satisfeitíssimo. E Josmar estava com o carro dele, estava com o meu carro, sendo americano, o americano tem que ter carro grande, não sei porquê, mas eu tenho. E gasto uma fortuna em gasolina, mas eu me sinto mais como motorista mesmo, com carro marrom. E então eu falei, Josmar, você sobe aqui todo dia, você não tem medo da escuridão, você sabe cada curva, se tem neblina, você não se assusta, mas, Josmar, por favor, eu vou seguir você, tudo bem? Você pode ir devagar, porque o brasileiro, ele gosta de ir rápido, não é verdade? Não. A ideia do brasileiro é chegar rápido, por isso que tem tanto bom piloto de Fórmula 1 no Brasil. Então, ele falou, tudo bem, Carlos, você pode me seguir. Então, eu estou seguindo ele no meu Citroën C5, que é enorme. E ele está num pequeno Renault Clio. E eu atrás dele. E aqui no Brasil tem uma coisa interessante. Tem duas faixas no meio da estrada, não tem? Já viu isso? Faixas amarelas? Alguém já viu? Você fala a verdade. Fala a verdade. Aquilo é uma lei ou uma sugestão? Qual é o seu paradigma sobre aquelas duas faixas? Uma lei. Mas a realidade é que a maioria das pessoas vê como o quê? Uma sugestão. E depende se a polícia está perto, que tipo de sugestão vai ter. Então, eu vi o Josmar passar uma pessoa em cima das duas faixas amarelas. Até hoje ele nega. Mas eu vi. E naquele momento eu pensei, eu vou segui-lo ou vou pecar junto com ele? Foi meu pensamento. Porque sendo americano, para mim o paradigma é claro, é lei. Agora, americano não é o melhor motorista. Americano está com mais medo, porque o americano, aqui no Brasil, a polícia sempre está no mesmo lugar. Uma vez que você decorou onde ele está, não tem mais problema. Nos Estados Unidos, você nunca sabe onde eles estão. Eles andam no trânsito junto com você. Eles andam e se escondem. Então, todo mundo... Não, o americano, ele dirige melhor. Nada disso, ele tem medo. Então, eu estava no meio de duas culturas. Regra, polícia talvez vai me ver. Então, ele passou. Ele nega, mas eu vi. Ele passou. E eu não consegui. Então, ele foi embora. Em vez de me esperar, ele foi embora. E eu fiquei chateado com ele. Eu falei, Pamela, Josmar não cumpriu a palavra dele. Ele foi embora. Eu vi o carro bem na minha frente, naquela escuridão, nas montanhas. Eu falei, talvez seja o Josmar. Então, foi muito rápido. E cheguei perto desse carro e eu li na carro. Renault Clio. Cinza, mesma cor, mesma marca de carro. E eu falei, é Josmar? E a Pamela disse, não é Josmar? E eu falei, Pamela, é Josmar? E ela disse, Carlos, não é Josmar? Eu falei, Pamela, é Josmar? E ela disse, Carlos, eu conheço o carro do Josmar, não é o carro do Josmar? Eu falei, Pamela, você lembra daquele versículo bíblico que fala em submissão? Você lembra? Eu gosto desse versículo, é lindo. Né? Se eu assinar a sua Bíblia, coloca aquele versículo. E eu disse, tudo bem. Ela não falou que é Josmar, mas ela falou, tudo bem. Então ele entrou em o que eu chamo de profunda submissão. Que significa, não adianta conversar com o Carlos. Então, profunda submissão. Então, essa vez eu falei, e ela estava me ouvindo ainda, eu acho, mas eu falei, essa vez ele não vai me perder. Eu vou quebrar todas as leis, mas eu vou atrás do Josmar. Então eu fui atrás desse carro e ele queria me deixar passar, mas não queria passar. E de repente ele foi muito rápido tentando se afastar de mim. Eu falei, essa vez não, você não vai se afastar de mim. Totalmente convicto que era Josmar. Então, durante meia hora, eu estava atrás dessa pessoa, subindo aquelas montanhas, como se fosse uma corrida de Fórmula 1. E eu seguindo ele. Entramos na cidade, e entramos num bairro que para mim era desconhecido. E eu falei, Pamela, Josmar está indo para o acampamento por um caminho novo. E ela estava em tão profunda submissão que não falou nada. Aí, De repente veio um carro atrás de mim e eu falei, Pamela, pode ser um sequestrador atrás da gente. Porque eu tinha medo também assim, de problema durante a noite, assim. E ela não falou nada. Enquanto eu estava olhando para o carro atrás de mim, o carro da frente foi embora. Eu não conseguia acompanhar. De repente, o carro de trás encostou ao lado do meu carro e baixou a janela e eu vi a esposa do Josmar, Marisa. A Pamela saiu da profunda submissão, começou a rir. E a mulher de Josmar, Marisa, falou, Carlos, você está perdido? E naquele momento eu percebi que meu paradigma estava errado. Eu estava convicto que esse Josmar estava na minha frente e não era Josmar. Agora, alguém lá em Campos hoje está em terapia porque levou um susto aquela noite até hoje e não se livrou da imagem desse carro enorme em cima desse Renault Clio. Até hoje, se eu encontrar essa pessoa um dia, ela doente, eu vou ter que pagar todos os danos morais para ela daquele susto. Mas eu aprendi uma coisa muito importante sobre o poder de paradigmas. Você pode ser uma pessoa totalmente sincera, mas se você tem paradigmas errados, e você força em cima de pessoas as suas opiniões, ou a pessoa fica quieta, ou a pessoa se afasta de você. Então, esses 6 metáforas são paradigmas. E a primeira delas é essas coisas aqui, mas uma coisa muito importante que a gente precisa aprender. Por que casamos? Por que casamos? E eu quero dizer para vocês que a razão de um casamento não é para ser feliz, não é para ter filhos, não é para evitar solidão. A razão principal de casar é de você ser a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, a Bíblia começa assim falando, e Deus disse, façamos um homem na nossa imagem. A nossa imagem. O que é a imagem de Deus? A Bíblia fala que Deus é amor. Então, ser a imagem de Deus significa criar um ambiente onde o amor não para. Criar um ambiente onde o amor não para. Isso é a imagem de Deus. Então, a razão bíblica para um casamento é você com sua esposa, com seu marido, mudar paradigma, como nós fizemos. Eu não casei para ser feliz, na realidade. Eu casei com a Pamela para criar um ambiente onde o amor que começou mais de 41 anos atrás continua hoje. Porque Deus é amor e o amor de Deus nunca para. Quando o casamento é desfeito, o que acontece? A imagem de Deus desaparece naquele lugar. E o efeito na vida da família que vê isso, dos filhos que vê isso, é terrível. Porque o lugar onde a gente aprende, ou deveria aprender, que o amor é permanente, é em cada casamento. Se eu perguntasse para vocês, eu não quero que vocês respondam, se eu perguntasse para vocês, quem aqui, na sua vida, passou pelas sequelas de um casamento, um lar onde o amor parou? Quando isso acontece, isso começa a gerar sequelas que vão de geração em geração em geração. Agora, nossos filhos nossos quatro filhos, Kenny, Kevin, Raquel e Rebecca. Essa sequela não aconteceu na vida deles. Não porque nós somos melhores do que outras pessoas, mas porque nós enfrentamos todo o desafio com um alvo digno de qualquer sacrifício. E o alvo é a imagem de Deus. Não pode desaparecer aqui. A gente amar até o fim é a maior e mais importante oferta que fazemos para a nossa sociedade e para os nossos filhos. A razão é: estamos casando para criar um ambiente onde o amor não para. Isso é uma imagem de Deus. Então, quando a gente faz aconselhamento com casais, e eu faço a pergunta: por que vocês casaram? É um silêncio. Impressionante o silêncio. Mas deveria. Por que, Carlos, você está seguindo o Josmar? Por quê? Por que você usa o seu dinheiro como você usa? Você tem um paradigma que está levando você. Por que você casou? Eu queria recomendar para vocês, como casal, que você examine nessa primeira parte: por que você casou? Você lembra que eu falei que meu pai tinha problemas, bebeu? Então, eu não vi um casamento feliz na minha infância. A Pamela viu. Eu aceitei Jesus quando eu estava com 16 anos de idade. E na nossa igreja, no sul de Flórida, igreja batista, tinha um casal que cuidava dos adolescentes. E todo domingo à noite, eles convidaram os adolescentes para sua casa para comer pizza. Está vendo? Estou vendo comendo pizza a vida toda. E eu gostei da ideia. Ir para a casa de uma pessoa, comer pizza, estar com os meus amigos. Então eu fui. Eu entrei na casa. E eu vi esse homem, Bill Rogers, com a Carolyn Rogers e três pequenos filhos. E eu já estava orando para ter um casamento feliz. Eu sonhava em ter um casamento feliz. Talvez porque eu tinha visto tanta coisa ruim. Eu entrei na casa de Bill e Carolyn Rogers. E eu parei na cozinha deles, vendo ele com ela e os filhos. E, amados, eu vi naquela noite, pela primeira vez na minha vida, a imagem de Deus no casamento. Eles não falaram nada, são amigos nossos até hoje. Ele se tornou um pastor mais tarde, seus filhos são lindos, eles têm um monte de netos. Mas naquela noite eu vi a imagem de Deus. E uma coisa que foi assim, eu não sabia nem descrever, mas eu falei para Deus: é isso que eu quero. Então, eu queria lançar isso para vocês hoje à noite. Primeiro ajuste no seu casamento. Examine a razão, o paradigma fundamental que vai levar você até Campos do Jordão, até o fim. Se você não tem uma razão digna de sobreviver doenças, de sobreviver desemprego, de vencer momentos difíceis, de perdoar, você tem que ter uma razão digna de uma vida longa, mudanças e desafios. E se você tem uma razão: quero ser feliz, o que vai acontecer com você se a pessoa com quem você casou passa por uma fase de profunda infelicidade? O que acontece às vezes? O que é que você vai fazer se a pessoa com quem você casou passa por uma fase de doença? Você tem que ter um paradigma que é digno, digno dessa coisa. E eu acho que ser a imagem de Deus para mim é uma coisa digna. Se Deus me dá mais 20 anos, eu tenho 61 anos, se Deus me preservar aqui até 80 anos de idade, a razão do meu casamento vai ser: eu estou com a Pâmela para ser aqui neste mundo a imagem de Deus. Será, Carlos, que é tão importante? Nossos filhos hoje nos Estados Unidos, que moram 5 mil milhas longe daqui, vão descansar melhor hoje à noite, sabendo que eu amo a mãe deles. O efeito do amor que continua é a força mais poderosa que existe no mundo. E a maior parte das sequelas que as pessoas têm na vida interior é porque o amor parou em algum lugar. Porque quando o amor para, a gente aguenta muita coisa, mas quando o amor para, é uma coisa que dói tanto. Mas pobreza é ruim, mas perder o amor é pior. Eu trabalho muito em Alphaville, em São Paulo, em Barueri. A causa número um de venda de casas naqueles condomínios de luxo é divórcio. A movimentação e venda de casas lá está baseado no número anual de divórcios que estão acontecendo. Por quê? Porque o amor é mais importante do que o tamanho da sua casa. Todo mundo sabe disso, mas nós não valorizamos como devemos. Agora, a glória de Deus precisa aparecer neste mundo. A igreja cristiana, o seu catequismo faz famoso, chamado Westminster Catechism, tem uma declaração que o propósito essencial de um ser humano é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus. O que significa glorificar a Deus? Glorificar a Deus significa que você faz Deus visível e acessível. Foi isso que Jesus fez. Ele se habitou, ele fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Seu casamento é uma oportunidade para um jovem como eu, quando era jovem, entrar no seu apartamento ou na sua casa. Pode sair de uma favela, essa criança, pode sair de uma casa no melhor bairro aqui e ver pela primeira vez na sua vida um casamento. E aí ele acredita que é possível, e ele quer isso. Foi no meu caso com essa. A Pamela foi criada num casamento assim, num lar assim, e eu não. Como fazer isso? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, sejam férteis e multipliquem-se, as intenções de Deus são boas, creia no futuro. Eu quero dizer, não tenho muito tempo aqui, mas eu quero dizer para vocês, Deus quer aparecer no seu lar. Deus hoje está procurando casais que vão dizer: eu quero ser voluntário, aparece no meu lar, se revela como Deus de amor no meu lar, eu ofereço meu apartamento, meu lar, minha casa, eu quero ser a sua imagem aqui no mundo. Ele quer. Então, pare de ter medo de perder seu casamento. Não foque nas coisas, não fique focado nas coisas negativas. Diz assim: Deus vai aparecer no nosso lar. Amém? Amém. Creia que Ele quer aparecer. Não é para você inventar isso, criar isso. Ele quer aparecer, creia. Outra coisa, subjugue a terra. Crie ambientes de satisfação. É preciso trabalhar. Agora, uma vez que você tem um paradigma, aí sim pode colocar esforço. Eu com o paradigma errado, é Josmar, eu gastei uma energia enorme e gasolina muito para chegar exatamente onde eu não queria chegar. Mas uma vez que você tem a visão correta, aí sim, você diz: aqui A imagem de Deus se revela. Vamos organizar esse lugar. Vamos cuidar também desse lugar. E você trabalha. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Tome o seu lugar de liderança. Você, todo casal, você é especial. Não pense que seu casamento não é importante. Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, 200 anos, você vai influenciar centenas de pessoas até após a sua morte. Porque um casamento feliz dentro de uma geração de pessoas é sal e luz e muda tudo. No nosso casamento, eu e Pamela, nós cremos profundamente que nós, pela graça de Deus, colocamos nossos filhos no caminho certo para revelar a imagem de Deus. E eles vão colocar seus filhos nesse caminho, e essa coisa vai durar e durar, porque Deus visita de mil gerações pessoas que vivem o amor dele com coisas boas. Não é somente a respeito de você, é sobre o futuro. Então tome esse lugar e diga: nós vamos quebrar as maldições das gerações passadas, nós vamos reconstruir famílias que têm amor. Agora, se você vende lares felizes, aproveite, construa sobre isso. Mas a grande maioria dos brasileiros hoje em dia não tem essa herança, não. Não tem essa herança, não. Porque é triste como o amor para nos lares hoje em dia. E Deus vai participar. Eis que ele dotou todas as plantas que nascem, receba as satisfações de Deus. Deus está cooperando. Mais uma vez, eu não estou pedindo para você criar o amor. O amor é a coisa mais abundante que existe no universo, porque Deus é amor. O problema é você crer que Deus quer aparecer no seu lar. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos 20 anos, se Deus continuar dando para eu e para a minha saúde, ele vai aparecer no nosso lar, ele vai nos dar um amor. Eu tenho uma doutrina na minha, eu tenho uma ideia na minha mente da prosperidade. Prosperidade para mim não é acumular coisas e não é ter mais que o outro tem. Prosperidade é ter o suficiente para eu amar quem eu preciso amar. Ter prosperidade é ter o que você precisa para amar quem você precisa amar. Não é quantidades enormes de coisas. Nós temos um amigo nos Estados Unidos, ele tem 5 casas. Ele tem um carro no estacionamento de todas as casas. Ele é um homem que só viaja de jato particular e é cristão. Mas ele é um cristão que usa os bens dele assim. Ele fala a nós, para eu e para mim: se você está em tal cidade, tem minha casa lá. Só liga para mim, a casa está limpa, pode ficar lá. É um bom negócio, não é? Não paga nada, tem casa em 5 cidades. Eu estou orando que Deus multiplique a riqueza dele. Por quê? Porque ele usa sua riqueza não para provar que ele é melhor. Ele usa o que ele tem para abençoar. Ele viaja o mundo inteiro encontrando com missionários. E quando ele gosta de um missionário, ele diz, essa pergunta que ele faz: o que é que você precisa para amar as pessoas aqui? Ele faz essa pergunta para nós todo ano. A gente encontra com ele no sul de Flórida todo janeiro. E a gente fala: olha, esse ano no Brasil eu gostaria de escrever um livro sobre casamento. E vai custar $10,000 para eu editar, traduzir e publicar. Ele diz: tudo bem, e o que mais? Bom, eu queria fazer assim, sim, tudo bem, o cheque vai chegar na sua conta. Olha, gente, eu não tenho dinheiro, ele tem dinheiro. Mas eu não preciso do dinheiro dele para eu amar a Pamela. Então, Deus paga as contas de quem quer amar. Se você dedicar-se a ser a imagem de Deus, Deus vai pagar as suas contas. Mas talvez não vai ter tanto quanto ele. Eu não preciso de 5 casas. Jesus nem precisava nem de nenhuma casa. Então Deus tem um plano submetido para vocês, mas você tem que decidir. Nós vamos ser a imagem de Deus. Amém? Nós mudamos o paradigma nessa área e mudou tudo, porque eu era mais importante. E funciona mais ou menos assim. Deus é fonte de todo o amor. Quando ele acha um casal que quer ser a imagem de Deus, ele diz, eu vou lá. Depois, o amor desse casal passa para os filhos, se Deus incluir filhos nos planos dele para vocês. Depois, sai para parentes, e depois sai para vizinhos. É um ecossistema. E uma vez que esse ecossistema espiritual começa a funcionar, é bênção em cima de bênção em cima de bênção. Mas alguém tem que começar isso. Deus começa o processo, mas um casal tem que dizer, aparece aqui, aparece aqui. Todos os nossos 4 filhos casaram para ser a imagem de Deus. Nós ensinamos eles exatamente o que eu estou ensinando para você. E eles estão tendo casamentos felizes, fáceis não, mas felizes sim. Amém? Amém. Primeira coisa. Então, compromisso. Estamos juntos para colocar as satisfações de Deus ao alcance de todos. Aceitamos o desafio de fazer as satisfações de Deus visíveis e acessíveis. Você está aceitando o seu papel de amar sua esposa, seu marido? E desse amor, amar quem você precisa amar, se ele dá para você 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, você sabe por que você casou. Você casou para ser a imagem de Deus. Eu acho uma razão digna e bíblica. Então eu ensino isso para todo casal. No aconselhamento, essa parte é muito importante, porque o casal normalmente quando chega no meu escritório já está desistindo. Mas se eles mudarem de paradigma, de repente uma energia divina vem e eles dizem, vamos tentar de novo. Mas dessa vez, com uma razão bem mais poderosa. Rapidamente, né? Depois a gente vai ter um intervalo. Segunda coisa, um coração forte no círculo da intimidade. Como é que decidimos? Como é que vamos decidir? Quando eu casei com a Pamela, a ideia que eu tinha do casamento foi assim: o homem é o líder. Tudo bem, a Bíblia fala que o homem deveria ser líder espiritual do seu lar. Agora a questão é: o que é um líder? Para mim, o líder era a pessoa que toma a decisão. Então eu tratava a Pamela como uma consultora. Era mais ou menos assim: vamos comprar um carro, está na hora. Tem dinheiro? Pamela, que cor você gosta? Consultora. E ela queria verde, mas ela não gosta de verde. Então eu não ouvi muito a consultora. Você já notou que mulher e homem não concordam na cor do carro? Nem do modelo? E quando você tem um orçamento só para um carro, é um problema, não é? O homem pensa em certas coisas, a mulher pensa em certas coisas ali. Então, o sistema era bem eficiente. O Carlos decide. O problema com esse sistema é que acaba sendo um sistema que gera uma frustração. Talvez no início nem tanto, mas aos poucos. Ninguém gosta de ser tratado como simplesmente uma consultora. Então, o que aconteceu? Deus me levou para Gênesis capítulo 2 e ele me mostrou uma coisa interessante. Deus estabelece a origem do masculino. A origem do masculino é divina e pública. Deus fez homens do pó da terra, não é? Isso explica porque os meninos ficam mais sujos do que as meninas. Então, isso é a razão teológica. Pó da terra. Isso é que querem trazer pó para dentro da casa, é parte da criação do homem. Então, a origem do homem era a pó da terra e Deus criando ele. Agora, eu li aquele trecho assim, meu paradigma era assim, Deus criou o homem primeiro porque ele é o líder e assim ele é um pouco mais importante. Acho que muito homem pensa assim. não para ser maldoso, mas ele pensa, olha, até a própria Bíblia ensina isso. Mas será que isso que Deus está fazendo? Deus estabelece o papel do masculino. Então você vê na história de Gênesis 2 que Deus coloca Adão no jardim de Éden e Eva não está presente fisicamente ainda na sua criação. E Deus leva Adão para cuidar do jardim. O que é que Deus está ensinando para o homem? Ele está assim, ele está ensinando para o homem que ele vai ter que assumir publicamente o que está acontecendo. Ser masculino na Bíblia não é controlar. Ser masculino na Bíblia é ir primeiro. Jesus foi masculino. Ele foi primeiro para a cruz. Jesus foi o primeiro a perdoar. Jesus foi o primeiro a amar. Jesus foi o primeiro a sacrificar. Jesus foi o primeiro. Ser masculino significa amar primeiro. Não é decidir tudo. Então eu estava liderando a Pâmela, uma mulher super inteligente, super capaz, super bem, assim, pronto para criar um futuro lindo comigo. E eu estou vendo o paradigma, líder é quem decide e depois leva todo mundo a obedecer a decisão que foi tomada. Foi meio assim, terrível. Mas era o meu paradigma. Não era porque eu queria ser uma pessoa má, mas era o único paradigma que eu tinha. Agora, Deus estabelece que o masculino bate em uma parede que ele não pode consertar. O masculino falta duas, três coisas. Ele falta companhia. Não é bom que o homem esteja só. Ele falta ajuda. E toda mulher disse amém. O homem precisa de ajuda. E igualdade. Agora, no meu casamento com a Pâmela, eu tinha essas duas aqui. Eu tinha companhia, eu tinha ajuda. O que estava faltando no meu casamento? Como é que você tem igualdade no casamento se a esposa é só consultora? Como é que você cria igualdade se uma pessoa ocupa automaticamente uma posição mais elevada? Bom, podemos olhar na Trindade. Na Trindade tem o quê? Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Existe desigualdade na Trindade? Então, como é que a Trindade toma decisões? Pode imaginar? Jesus chega na presença do Pai e o Pai diz: olha, eu decidi hoje que você vai morrer na cruz, tá bom? E Espírito Santo, você vai estar aqui dentro de cada crente, tá bom? Eu decidi. É assim que funciona a Trindade? Não, não funciona. Agora, o Pai na Trindade é o representante público da Trindade. Até Jesus nos ensina a orar como Pai nosso que estás no céu. Mas como é que eles tomam decisões? Na igualdade. E quando é que toma decisões? No silêncio da sua presença, sem consultar mais ninguém. Então aprendemos uma lição: que existe igualdade em Deus. Agora, para meu casamento sobreviver, o paradigma tem que ser assim: nós somos iguais. Eu vou ser o líder, eu vou primeiro com amor. Quando decidimos amar, eu não vou esperar para a Pâmela amar primeiro. Eu vou ser o primeiro a perdoar, eu vou ser o primeiro a demonstrar compaixão, eu vou ser o primeiro a ir ao confronto do mal. Eu não vou esperar para ninguém, eu vou amar primeiro. Gente, uma coisa incrível. Quando um homem assume a responsabilidade de amar primeiro, submissão naquele lar, não tem problema. Porque a mulher foi criada a ser submissa na presença do amor, não na presença de quem manda. Submissão bíblica não tem nada a ver com quem controla, é quem quer amar. Eu vou explicar isso um pouco mais. O feminino, Deus estabelece a origem do feminino, é divina e particular. Você sabe por que Deus fez Adão dormir? Sabe por quê? Porque se ele tivesse deixado ele acordado, ele teria dito, não, faz um pouco assim, faz um pouco assim, faz um pouco assim, melhor, ficou bom. E depois ele teria falado para a mulher, está vendo o que nós fizemos, eu e Deus? Você. Então ele tinha que dormir. Ele tinha que dormir e não dar dicas e não gastar energia. Ele estava dizendo para um homem, eu vou criar exatamente o que falta para você. Uma igualdade, companhia e ajuda. Então se lembra que Adão vendo ela, ele disse, ela é osso dos meus ossos e carne da minha. Então, igualdade. Igualdade. Então, o paradigma que você tem que mudar no seu casamento é esse. O ponto de partida no seu lar não é quem lidera. O ponto de partida é uma outra coisa. É igualdade. Eu chamo isso o círculo de intimidade. Porque Adão reconheceu que ele não tinha condições de revelar a imagem de Deus no mundo sozinho, porque tem trindade. Ele precisava da presença de outro ser igual a ele para revelar como o amor funciona. Então, Deus criou para ele a companheira, a auxiliadora, que corresponde. Agora, isso significa que existe uma maneira no casamento de tomar decisões e preservar a liderança do homem. Isso foi uma revolução no meu casamento. O que aconteceu? Deus mostrou para eu e Pamela que nós precisávamos criar o que nós chamamos de um círculo de intimidade. Imagine um círculo, e nesse círculo tem eu e Pamela. Agora, nesse círculo, ninguém entra, senão Deus. A única pessoa que pode entrar nesse círculo, e eu e Deus. Você lembra na Bíblia que fala que por essa razão o homem deixará sua mãe e seu pai e se tornará uma só carne com sua esposa? Isso é um círculo de intimidade. E eu tenho percebido nos aconselhamentos durante 35 anos que os casais não sabem criar seu próprio lar. Elas tentam satisfazer todo mundo nas suas famílias. Quem aqui experimentou no primeiro casamento, no primeiro Natal do seu casamento, estresse? Alguém? Você lembra o que aconteceu? Nós vamos na casa de quem? É claro, vamos na casa da minha mamãe. Eu passei todos os natais. Como é que pode? Mas eu também passei todos os meus. Como é que você decide? Bom, o plano Carlos, eu decido. Pode deixar comigo. Liga para sua mãe e diga que você não vem. Porque eu não tinha coragem de falar com a mãe dela. Não funciona. A única maneira de um novo lar se formar é você compreender que você precisa, no seu círculo de intimidade, decidir como vocês vão amar cada família. Vocês não podem satisfazer todas as suas famílias. Se você tentar satisfazer o desejo de todo mundo do seu passado e ter um casamento feliz, você vai ficar estressado. Você tem que criar uma coisa nova, e essa coisa nova é seu lar e a sua imagem, a imagem de Deus sendo revelada por vocês. E vocês vão descobrir como amar todo mundo como Deus quer. Mas uma vez que você começa a negociar, trocar um para o outro, nunca para. Tem que ter o seu lar. Agora, imagine quem aqui seu coração está batendo neste momento. Levanta a mão, por favor. Verifique. Se alguém não levantou a mão, você não ouve seu coração batendo. Talvez às vezes alguém ouve um pouco daquela, aquele som, mas normalmente você não vê. Mas quanto tempo demora para eu saber se seu coração para? Quanto tempo demora? Se seu coração parasse neste momento, se seu coração parasse, quanto tempo demora para eu saber? Desde a sua concepção, seu coração, quando apareceu a primeira, pá, pá, pá. Agora, o que é o coração do casamento? O coração do casamento é a capacidade de tomar decisões a dois. Sabe o que é um divórcio? Um divórcio é um infarto. Quando o casal não consegue tomar decisões a dois, eles aceleram a velocidade e tentam salvar o casamento e briga, e discute, e chama conselheiros e vai para um curso de casamento e o coração está sendo assim agitado. E de repente uma parte do coração diz: basta, não quero, não consigo. Então, quando você vê o casamento morrer, o que você está vendo é o coração do casamento pifou mesmo. Para, explode. E é uma das coisas mais tristes. Por isso, de repente, você vê um casal que parece tão feliz, tão lindo, tão bem, e de um dia para o outro você fica sabendo que ela pediu o divórcio. É as coisas que você vê alguém que parece bem saudável, tem um infarto e morre. Porque a qualidade do seu casamento depende do seu coração. O coração do casamento. O que é o coração do casamento? É a capacidade de você, no seu círculo de intimidade, olhar para seu esposo, para seu marido, como duas pessoas iguais, com uma pergunta. E essa pergunta é super importante. Como é que a gente vai amar esse filho rebelde? Como é que a gente vai pagar a conta que não tem dinheiro para pagar? Como é que a gente vai amar? Como é que a gente vai agir? Como é? E cada... Só para... Se você quiser fazer uma experiência interessante, faz uma lista de quantas decisões você toma todo dia. Só para chegar aqui hoje à noite. É engraçado, não é? O pessoal vem para a igreja, chega na porta da igreja, graça e paz, Deus te abençoe, graça e paz, graça e paz. 5 minutos antes eles estavam pregando. Porque estavam tentando decidir onde vamos almoçar. Eu descobri uma coisa interessante sobre almoço e mulheres. Todos os anos, e nós tínhamos hábitos, um hábito na família McCord, de almoçar fora no restaurante no domingo. Porque todo domingo eu estou pregando e a Pamela está no culto, então preparar almoço para ela era impossível. Então domingo era restaurante. E sempre eu tinha a Pamela no carro, a Raquel no carro e a Rebeca no carro. E eu fiz a mesma pergunta todo domingo. Minha pergunta foi essa: onde vocês querem almoçar? E a resposta sempre foi a mesma: não sei, não sei, não sei. Eu falei: olha, três mulheres inteligentes que não sabem nem escolher um restaurante, que é isso. E finalmente a Raquel, acho que foi a Raquel, finalmente revelou a verdade. Ela é meio assim profeta, ela fala. Então a Raquel disse para mim: sabe por quê? É porque você está cansado depois de pregar e você está com pressa. E se a gente escolher o restaurante e não der certo, o senhor culpa a gente. Eu olhei para a Pamela, a Pamela está em profunda submissão. Mas a Raquel não sabia o que era ser submissa. Mas eu descobri que até nas coisas mais básicas, no casamento, você não saber tomar decisões a dois, é como ter um problema com o ritmo do seu coração, a coisa não está bem, é um mal-estar. Mas uma vez que você aprende a tomar decisões a dois, você vai longe. Cada batido do coração da vida, cada decisão tomada deve dar vida para o homem, a mulher e todos que eles amam, incluindo nas satisfações de Deus. Quando você começa a aprender a tomar decisões a dois, como nós aprendemos, ainda estamos aprendendo, você começa a pegar fôlego e mais energia. A saúde em um casamento está no processo de tomar decisões juntas, decisões que preservam e aumentam as satisfações. Uma vez que você pega o jeito, que jeito? Nós entramos no nosso círculo de intimidade. A Pamela fala a visão que ela tem, eu falo a visão que eu tenho de como nós vamos amar. Acabamos de voltar em 5 semanas nos Estados Unidos. Nós dormimos em várias casas de amigos, alugamos carros, fomos visitar 11 netos, fomos para 5, 6 estados americanos de malas nas mãos. Como é que a gente não brigou nenhuma vez em 5 semanas? Que tomamos todas as decisões da viagem, antes da viagem, no círculo do nosso intimidade, resolvemos quem ia fazer o que e executamos a decisão para amar os nossos netos. Porque o alvo da viagem não era férias, o alvo era amar os nossos netos e também os genros e nós, e filhos. Mas os netos vêm em primeiro lugar nessa fase da vida. Essas decisões que levam em conta a vida divina e pública e particular. Isso quer dizer, não tenho tempo para entrar nisso, mas se uma decisão bem tomada, ela vê a parte divina, que Deus quer, a parte pública, que o homem quer, e a parte particular que a mulher quer. Porque Deus criou a mulher de dentro. Então eu tenho uma opinião, não sei se é totalmente correto, mas eu creio que é. Eu acho que o homem vê tudo de fora para dentro. E mulher vê tudo de dentro para fora. E a razão por que o homem não vê o que a mulher vê é porque eles estão vendo de duas direções totalmente diferentes. Por exemplo, se eu receber uma oferta de melhor emprego, mas eu tenho que mudar de São Paulo para Rio de Janeiro, eu estou vendo que se eu negar a promoção na companhia, a companhia vai me mandar embora, certo ou errado? Você queimou sua carreira. Todo homem sabe disso. Agora, a mulher está pensando o que sobre mudança? Tem bons médicos no Rio? Tem segurança lá? E a minha mãe? Entendeu? Então ela oferece essa visão e o homem fica ofendido, porque ele está pensando o quê? Mas você não entende, eu vou perder meu emprego, você não vai comer. Mas quando você entende que vocês são iguais, ela pode falar a visão que ela tem. Porque ela sabe que a visão dela tem, é legítimo, é igual à sua. Agora temos que orar e pegar a resposta divina, a parte pública, o risco que estamos tomando se negar a promoção, e também a parte particular, que inclui também mamãe e os médicos. Agora, deixa eu botar. Eu vou terminar essa parte com uma ilustração. Quem aqui já viu o filme Casamento Grego? Alguém já viu? Deveria alugar, vale a pena ver. Você lembra que a Tula, ela é uma menina grega? Sim. Como? Sim. Ela é uma menina grega que ela fica apaixonada por um rapaz que não é grego. E na família dela, não pode. Porque ela fala no início do filme que a mulher grega exige casa por 3 razões. Deixa eu ver se eu lembro. Para ser uma esposa bom para um homem grego, para ter filhos gregos e para manter todo mundo gordo até o fim da vida dela. Não, isso era a visão do casamento de uma menina grega. E ela queria ter um casamento americano, que era porque você ama, porque você fica apaixonado. Então, é uma luta de culturas. Agora, as mulheres gregas, a mãe da Tula e a tia da Tula, aprenderam como tomar decisões com seus maridos. Mas eles sabe, você lembra aquela expressão? O homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. É assim que funciona naquela cultura grega. As mulheres não tentaram ser iguais, mas descobriram como ser melhor. Então, o filme ilustra isso. Então, você tem que decidir. Se você quiser usar esse sistema no seu casamento, pode. Mas eu recomendo que você crie um círculo de intimidade e tome decisões a dois. Vamos ver. Pode apagar a luz lá atrás para ver isso um pouco mais? Acho que a luz está lá. Não, vamos ver aqui. quer fazer esse estudo, mas papai não vai permitir. Então ela está querendo ver. E você manda nele vir trabalhar conosco. Eu não acredito. Eu não acredito. É preciso ter inteligência. Tá vendo? Homens, vocês devem saber, elas vão influenciar a decisão. Não pode, porque ninguém pode ficar na desigualdade a vida toda. E Deus não criou o casal para usar como ponto de partida desigualdade. Mas Ele criou um homem, sim, para assumir publicamente o amor. Então, ser masculino é amar primeiro. A coisa mais masculina que você pode fazer é perdoar. Mostrar compaixão. Jesus amou primeiro. Quando a gente era inimigo, Ele amou. Então, eu aprendi agora. Eu e Pamela tomaremos decisões a dois no nosso círculo de intimidade para revelar a imagem de Deus que somos. Quando a decisão é tomada, eu vou vestir a camisa da família McCord. Hoje eu comprei para meu filho, foi difícil para mim, uma jaqueta dos Corinthians. Ele é corintiano, mas eu amo ele. Eu não escolhi nenhuma equipe ainda, mas eu sempre não quis me identificar, porque eu fico muito assim, com medo de alguém não me amar mais. Mas quando você veste a camisa da equipe, da família, você, um homem quer fazer isso. Mas nós achamos que nós precisamos decidir tudo sozinho. Isso cansa você? Isso deixa sua esposa achando que ela é consultora? Ela não tem a mesma energia de defender a decisão porque ela não faz parte da decisão na intimidade? Então, entre eu e Pamela, nós entendemos que eu vou primeiro. Uma vez que a decisão é tomada, se alguém atacar aquela decisão, eles vão ter que enfrentar eu. Se a coisa vai bem, eu vou receber mais crédito, provavelmente. Se a coisa ir mal, eu não vou culpar a câmara, porque o maior medo da mulher é ser culpada. Foi assim que Adão fez com ela, e desde então, por isso as minhas filhas não queriam decidir onde almoçar. Então nós mudamos o sistema. Todo domingo eu falava assim: eu vou te dar o nome de 5 restaurantes. Escolhe uma. E eu dei o nome do restaurante. Então, ela falou: pera aí. Ou eu falei: me dá o nome de 5 restaurantes e eu vou escolher uma. E eles sempre sabiam 5, rapidinho. Mas era culpa do papai se desse errado. Então, eu aprendi a viver até com a minha filha Raquel. Profeta que ela é. Tá bom? Pegou as primeiras duas? São as mais importantes. Por que casamos? Para sermos a imagem de Deus. Como decidimos? No círculo de intimidade, tomando decisões a dois, na igualdade. Nós fizemos esses dois ajustes. E desde então, só tem sido aperfeiçoar, e o sistema funciona direitinho. O coração está batendo. Por isso nosso casamento chegou a 41 anos. Se não tivesse feito esses ajustes, não sei. Não sei se o coração teria aguentado até aqui. Eu espero que você considere essas primeiras dois ajustes, tá bom? Agora nós temos um intervalo de 20 minutos, por favor. Aí vem, volta aqui depois, se a gente vai correndo. Não sei até que ponto a gente vai chegar, mas pelo menos estamos pensando juntos, tá bom? Vamos.